de tratas militares no comando, o espantalho bota a cara. Genocídio após genocídio, as veias ainda estão abertas. Roubaram tudo que é nosso e nos jogaram no meio da guerra. O Brasil tá em guerra, a América do Sul em convulsão. Ao som do piripaque explode a população. Foram manchados de sangue. Piripaque, pac, pac. Não tem riqueza inocente. Piripaque, pac, pac. O passado deixa no mundo. Piripaque, pac, pac. O surdo é o presente. Piripaque, pac, pac. Foram manchados de sangue. Piripaque, pac, pac. É o terror do continente. Piripaque, pac, pac. O passado deixa no mundo. Piripaque, pac, pac. O surdo é o presente. Piripaque, pac. Querem que essa porra seja o nosso destino. O império não dorme, o império não para. 24/7 Brasil com Z em larga escala. A desculpa deles são as drogas, mas a guerra é contra o